Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SPSR, já sabem, durante a próxima hora não haverá palavra cantada e começamos com um título novo. Pertence a Tim Hacker, músico canadiano, um gênio desta fusão entre o caos e a melodia. Acaba de lançar a banda sonora original para mais uma série de televisão, são muitas que abundam por aí, chama-se The North Water, conta com protagonistas como Colin Farrell ou Jack O'Connell. O disco é menos exploratório do que conhecemos fortemente de Tim Hacker e sobrevive como uma peça única deste músico e do seu repertório. Foi gravado antes e logo depois do arranque da pandemia, no ano passado, e durante um dos invernos mais agressivos de Montreal, Tim Hacker a abrir, banda sonora de North Water, em frente no arranque deste Em Transe com Our First Whale. Boa noite, bem-vindos. Dois nomes por aqui, intercalados, primeiro Tim Hacker, banda sonora de North Water, Our First Whale, depois os sons ambientais a chegarem da Califórnia, mas curiosamente editados por uma editora moscovita, a Drona Rhythm, pertencem a Hypnotic Earth, de lá, e de Starfish and Giant Foams, o tema-título, logo a seguir mais uma de Tim Hacker, First on Deck, e ainda em fundo Invisible Footsteps, mais uma para Hypnotic Earth, em frente com um dos discos que mais nos tem marcado em 2021, o regresso de mais um canadiano, Scott Morgan, chama-se nestas andanças Lost Hill. Clara é pontuado, às vezes de forma sublimada, por uma peça curta, executada por um conjunto orquestral rumeno de 22 instrumentistas, em Clara, há por lá este que foi single, Véspera, música de Lachel. Thank you. Para trás vai ficando Theodore Wild Ride, o projeto paralelo de Christine Hotz, uma mistura entre o clássico contemporâneo com sintes analógicos e o som mais tradicional da música ambiente, do título homónimo Clearwater. Antes, Sin Rider, mais um destaque novo aqui no Entranze, música eletrónica e ambiental, às vezes clássica, a fazer lembrar nomes como Brian Eno, Harold Budd ou Steve Roach. The Sin Rider, A Familiar Light, rodou o tema-título, para continuarmos com o regresso dos portugueses Sensible Soccers, banda sonora para as duas primeiras obras do cineasta Manuel de Oliveira. De Manuel agora, aquele que foi single, Cantiga da Ponte. Thank you. Ouvimos Sensible Soccers com Cantiga da Ponte, depois mais um novo nome por aqui, Jason Sweeney com Decades, um conjunto de temas reunidos dos últimos 20 anos, projeto Panoptic Electrical, oitavo de originais, por aqui People Disappear. Logo a seguir, mais música nacional, pertence a Ricardo Gonçalves, edição do seu primeiro álbum em nome próprio, um título instrumental chamado Dreaming, muito onírico, de No Words Left e de Dreaming Because of Ghosts. É assim também, muito dreamy, a música da japonesa radicada em Berlim, Midori Hirano. Ouvimos, e vai ficando para trás, Kyoko. E entramos, mais uma vez, na música de No Words Left, de Ricardo Gonçalves. The Dreaming, agora Our Light, Our Darkness. altura de fecharmos este Em Transe, que marcou o regresso das sessões instrumentais à antena da SBSR. Por aqui, dois nomes que temos insistido, sobretudo o penúltimo, Rafael Antanirizarri, passa muitas e muitas vezes no Em Transe, The Hopes and Past Desires, um título já com alguns aninhos, Watching As She Reels, e ainda a música do, curiosamente, radicado em Portugal agora e membro dos Nine Inch Nails, Alessandro Cortini, edição de 2021, tem por lá Chiaro Scuro. O título do LP chama-se Scuro Chiaro. Já sabem, o Em Transe, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Por lá, as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Regressamos em breve, fiquem bem. Até lá.